É, parceiro. É triste. É cruel. É rancoroso. Saber que a gente tá nesse mundão aqui, ó, só de passagem. Condenado a sofrer. Só que aí, eu tô ligado que de pedreiro em pedreira é na fé que eu vou vencer. Sem inveja, ambição pelos bagulho de luxo, entendeu? Sem querer atravessar e passar por cima de ninguém. A vida, truta, a liberdade, hoje e sempre, vai ser o meu maior patrimônio. É tipo assim, ó, passa a chuva, vem o sol. Passa a noite, vem o dia. E a todo momento, eu tô sendo testado pelo demônio. Aí, eu vou prosseguir pelos caminhos de Deus, moro? A caminhada vai ser do justo, pelo certo. Aí, eu vou na fé.